cidade tem. No CD, no cassete, no vinil, o som que rola hoje e amanhã de São Paulo pro Brasil. Alô, periferia, alô, Zona Sul, alô, Belém do Pará, alô, Rio Grande do Sul. Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa, isso é funk como lhe gusta. Para que, mira me, viva me. Funk como lhe gusta. Para que, mira me, viva me. Funk como lhe gusta. Para que, mira me, viva me. Funk como lhe gusta. Para que, mira me, viva me. A galera reunida desfilando na avenida, um cardápio fino e farto de Donato, Deodato, de Benjora, Cool and the Gang, de Macau, Mantiqueira, Big Band. Alô, meu irmão, alô, meu primo, alô, minha tia, alô, toda a família. Isso aqui é soul, isso aqui é funk, nada custa. Isso é funk como lhe gusta. Para que, mira me, diga me. Funk como lhe gusta. Para que, mira me, diga me. Funk como lhe gusta. Para que, mira me, diga me. Funk como lhe gusta. Para que, mira me, diga me. Thank you.